Enquanto eu me sento nessa sala esfumaçada, a noite próxima do fim, eu passo o meu tempo com estranhos, mas essa garrafa é minha única amiga. Lembro quando nós costumávamos estacionar na rua Butler, no escuro. Lembro quando nós perdemos as chaves e você perdeu mais do que isso no meu banco traseiro. Lembro quando nós costumávamos conversar sobre detonar tudo. Nós partiríamos os corações deles juntos, eternamente. Nunca diga adeus. Nunca diga adeus. Você e eu e meus velhos amigos, esperando que nunca terminasse. Nunca diga adeus. Nunca diga adeus. Persistindo, nós precisamos tentar. Persistindo, para nunca dizer adeus. Lembro dos dias de faltar na escola, dos carros de corrida e ficar legal, com um engradado de 6 cervejas e o rádio. Nós não precisávamos de nenhum lugar para ir. Lembro da festa de formatura naquela noite. Você e eu tivemos uma briga, mas a banda tocou nossa canção favorita e eu te segurei com meus braços tão fortemente. Nós dançamos tão próximos. Nós dançamos tão lentamente e eu prometi que nunca deixaria você partir. Juntos. Eternamente. Nunca diga adeus. Nunca diga adeus. Você e eu e meus velhos amigos, esperando que nunca terminasse. Nunca diga adeus. Nunca diga adeus. Persistindo, nós precisamos tentar. Persistindo para nunca dizer adeus. Eu acho que você disse que costumávamos conversar sobre detonar tudo. Nós partiríamos os corações deles. Juntos. Eternamente. Nunca diga adeus. Nunca diga adeus. Você e eu e meus velhos amigos, esperando que nunca terminasse. Nunca diga adeus. Nunca diga adeus. Persistindo, nós precisamos tentar. Persistindo para nunca dizer adeus.